441. Pesado Guarulhos 340, Anderson 44, decola da pista 10, espera curva direita, Nadael, Leda, Eudes. Controle 119 decimal 35, transponder 5441, nota 3603. 3603, está correto, segundo apoio de estacionamento. Porta apoio de estacionamento, nota 3603. Autorizar para o adistato para o voo 884. Livre. São 3560, solo 29, libera do lado de direita agora via eco, chama o solo em 121, decimal 9. Obrigado. Boa noite, 3560. 3560, Alfa Juliette, 04. Alfa e Juliette para 04. Boa noite, Azul 4070, informação, Serra. Azul 4070, ação de unificação, chegada a mar e desce mantém o 050. Ajuste o altímetro no 095. Identificou, autorizado, desceu até o 050. Ajuste 1015 na chegada a mar, 4070. Polo Salvador, 3603 para o pushback de estacionamento, portão 07. 3603 no 07, está autorizado, chama táxi. Autorizado, reporta táxi, portão 3603. Salvador, boa noite, Oxené 6212 com a Sierra. Oxené 6212, a sua identificação desse mantém o nível de voo 060, ajuste de altímetro 1015. 060, 1015, 6212. Paulo Salvador, objeto 5807. Tá pronto, Cláudio? Pronto. 95887, Galeão, autorizado 360, via Perdulu 10. Decoda 10, primeira curva direita, Andael Leda Bridge, controle 11935, transponder 5445. Está autorizado 360 pro Galeão. Decolando a 10, primeira direita, primeira aerovia Upper Zulu 10, da El Leda, Leda Bridge, 1935 no controle, 5445 no transponder, vai o jet 5827. Objeto 5827, está correto, chama para posicionar. Chama nessa, posicionar. Para o táxi, o TAM 3603 com ONU 67 a bordo, 4 horas e 5, alterna Galeão. 03, táxi 41, Índia Alfa, no ponto espera da 10, chama Torre, 118612, 85. Autorizado, pátio 1, Índia Alfa, ponto espera, Torre 286, Otan 3603, com 1015. Desce para 2000 pés, ajuste no 095, informe estabilizado, final do procedimento. 2000 pés com 1015 no ajuste, 4070, autorizado ILS. Oxalá 6212, desce, mantém a 3000 pés, ajuste 1015. Zebinho pé 1015, 6212. TAN 3603 está pronto? Afirmativo, ponto espera pronto, TAN 3603. Gente, autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, vento 1,40 graus, 1,09, do TAN 3603. Autorizado a alinhar e decolar no zero, TAN 3603. Está na final, está embaixo da sacada, está uma milha de terra. Confere, completo o final do procedimento, chame Torre, 118.6. 183? 6200. 6200, gente. TAN 3603, a linha mantém? Negativa, linha decola, pistão no zero, TAN 3603, 120 graus, 089. Autorizado, decolagem no zero, TAN 3603. Voo no 884 na escuta da torre. Afirma, estamos passando em Dia Serra agora. Gente, continua a aproximação, aguardando pistão no zero livre para informação Airbus da TAN, iniciando rolagem. Gente, aguardando autorização. Arbor Elefa após o fito. Gente, Arbor Elefa após o fito, obrigado. Sou número 2 na aproximação, mantenha a chegada. Tá bom. No 884, cheque trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 120 graus, 099. Abaixada travada. O TAN 3603, decolado aos 42, controle em 119, decimal 35, bom voo. Controle 119-35, TAN 3603, boa noite. Continua o voo que chamou, Salvo. Salvo, Salvador. Salvo, boa noite, voo 9193. Nomeio 13, Brasília, copia? Nomeio 13, Brasília, autorizado, 360, via Pesolu 17. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Arbor, após Elefa, após o Fito. Controle 119, decimal 35, transponder 5443. Autorizou Brasília 360, apertura 17, decimal 10, curva à direita, Arbor, após Elefa, após o controle 1935, transponder 5443. O número 13 em sinais da transmissão está 3, pode confirmar o último fixo? Possito. Agora sim, 375. Chama o pushback e afanamento. Vai chamar o número 13. Lembrando o gol 1884. Gol no 884, solo aos 45, liberando via Fox, chama solo 121, decimal 9, boa noite. 219, boa noite. Dor visual com a pista 4070. Sente que o plano final chama e na frequência 118, decimal 62. 1862, é boa. Torre Salvador, boa noite, azul 4070, 3 milhas e meia para o externo, visual. É o gol no 884. Gol no 884, Alfa Juliette do portão 06. Alfa Juliette, portão 6, gol no 884. É o Trip 52 no meio da planta cópia? Pronto para cópia. Trip 52 no meio, está autorizado Aracaju no 190, via Golf 677. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, Puca, Jama, pós direto. Controle 119, decimal 35, transponder 5454. Primeiro nível, senhor. 190. Então, conforme a entrega do plano 190 na Golf 677, após decolar, a curva esquerda, intercepta 072, partida pouca jama. Temos 1935 controle e 5454 transponder. Trip 52 no meio, tá correto, chama para pushback acionamento. Agora para push acionamento, obrigado, senhor. 4070, confirmando já baixar o trabalho? Afirmativo, passando externo agora, prejudicado. Gente, pouso autorizado, pistão no zero, vento 120 graus, 089. Pouso autorizado, pistão no zero, 40, 700. Isso mantém a 2 mil pés. Ajuste 1015. 1015, voa ITAP, 2.5726, tá livre da região ITAP, senhor? Tá livre. Livre da região ITAP, desceu pra 2015. Mandou 3-2, 5-8, informação de ar. 5-8, acionei educação, chegada a mar e desse mantém 060, ajuste 1015. 5-8, sinalizador, capa vista 6212. Gente, compra sinal, chame 2186. 26. Boa noite, Oxanel 6212. Oxanel 6212, boa noite. Continua a aproximação e reporta no marcador externo 3 pontos baixados travados. Reporta na 6212, confirma o tempo? 120 graus, 099. E o ajuste no 0 no 5. Gente. O 4070, solo aos 49, liberando via Fox, chama solo 121, decimal 9. 219, 4070. Solo 4070, Azul Livrou, boa noite. Azul 4070, boa noite. Alfa chamando a Taxi Juliette. Alfa, Antra Juliette. Dando 3603, chame agora o centro Recife, na frequência 251, na alterna 3325. 251, poderia confirmar a secundária? 13325. 3325, obrigado, dando 3603. 40 graus, 089. 15, pouso, chame a 6212. Solo para o táxi, voo 1613. 123 a bordo, 3h47, confirme. Romeu 13, táxi à direita autorizado, Índia Alfa, fonte de espera da 90, torre 1862, altímetro 0015. Gente, à direita, Índia Alfa, pode esperar de 26, voo 1613. Azul 4070, Juliette pro 03. Juliette 03, 4070. Para pushback acionamento, Abjet 5827, posição 2. Abjet 5827, após o parqueamento da aeronave na Azul no 013, está autorizado chamar ataque. Após o Azul no 3, está autorizado chamar ataque, 5827. Tanto 3858, redução para 220 nós. Tan 3858? Tan 3858. Redução para 229, desse mantém a 3 mil pés, ajuste 1015. Objeto 5723, desse mantém agora 2 mil pés, ajuste de altímetro 1015 e forma estabilizada. Pode esperar pronto, gol 1613. Gol 1613, a linha mantém, estou no zero. A linha mantém no zero, gol 1613. É 6212, solo 853, libere próxima direita via Fox e chama solo em 121, decimal 9. Próxima Fox, 219, 6212. Solo, Oxalé 6212. 212, Alfa, reporta antes da Taxiway Juliette. Alfa, antes da Juliette, 6212. 120 graus, 089. Decolagem autorizada, 90, voo no meio, 93. Salvador, até 3561, no centro de informação Tango, por gentileza, autorização Brasília. 3561, Brasília, autorizado 380, via upper do 17. Decola da pista 10, primeira curva direita na saída Arbor, Elefa. Controle 11935, transponder 5461. Centro autorizado, Brasília, nível 380, apresulou no 7, decola da 10, curva direita, árvore, ela é a saída. Controle 1935, transponder 5461, 3561. 3561, chama para pushback, a ferramenta correta. 3561. 1935, obrigado, uma boa noite. Assim que o tráfego da web iniciar, o táxi foi no ingresso. Ok, aguarde o tráfego da web e vai pro 016202. 13, bota o radar, sube e mantenha 360, sai da árvore. 360 na árvore, 613. 5 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alterna com fim. 587, taxa direita via Índia e Alfa no ponto de espera da 10, chama torre 1862, altímetro 10 no 5. Índia Alfa, 1862, 14, no ponto de espera da 10, webjet 5827, sem ajuste.